Capítulo 6. Não permita que ninguém se torne indispensável a você. Todo cristão teve ou um dia terá a experiência de apoiar-se firmemente no exemplo de alguém mais sábio e mais espiritual que ele próprio, para buscar conselho e orientação na vida cristã. Essa atitude é adequada e bíblica e não deve ser condenada. Feliz é o recém-nascido em Cristo que é capaz de encontrar uma alma pura e santa para servir-lhe de exemplo e com quem possa aprender os caminhos do reino. Tal pessoa pode agir como mentor para salvar o novo cristão de muitos erros e armadilhas nas quais ele poderia cair. As Escrituras mencionam várias vezes esse assunto e apresentam numerosos exemplos. Josué teve Moisés como exemplo de vida, Eliseu teve Elias e Timóteo teve Paulo. As Escrituras falam claramente da humildade dos mais jovens dispostos a aprender e da paciência dos mais velhos dispostos a ensinar. Se Moisés, por exemplo, tivesse se afastado do jovem Josué para não ser incomodado por ele, a história de Israel teria sido diferente, como teria sido também se Josué tivesse sido orgulhoso e autoconfiante demais para sentar-se aos pés de Moisés. O relacionamento entre mestre e discípulo é normal e saudável até certo ponto. Depois disso, torna-se prejudicial tanto para o mestre quanto para o discípulo. É maravilhoso ver um bebezinho sendo amamentado, mas uma criança de 4 anos de idade que ainda não foi desmamada causa danos a ela própria, em termos físicos e psicológicos. Essa anormalidade reflete na inteligência da criança e na competência e sabedoria da mãe. Eliseu acompanhou Elias até ter aprendido com ele tudo que um homem idoso poderia ensinar-lhe. Então Deus arrebatou Elias e o jovem ficou sozinho. O maior elogio à capacidade de Elias como mestre espiritual foi concedido por nada mais nada menos que o próprio Senhor, quando levou o mestre para o céu e deixou o discípulo sozinho para dar continuidade à missão. O idoso homem de Deus havia terminado sua obra com sucesso e o mais jovem não necessitava mais dele. Esse tipo de situação tem sido repetido numerosas vezes ao longo dos séculos. O mestre torna-se desnecessário e passa o bastão adiante. E o discípulo levanta-se e começa a andar sem se apoiar em ninguém. É assim que tem que ser, porque o mestre não pode ser um apoio permanente. O tempo leva-o embora e a verdade tem de ser transmitida por aqueles a quem o mestre ensinou e inspirou quando caminhou entre eles. Se o mestre não ensinou bem ou o discípulo não aprendeu bem, a obra de Deus será prejudicada e parará, e como consequência, o mundo ficará mais pobre. A quem possui um entendimento avançado para ouvir, eu diria, jamais permita que alguém se torne indispensável para você. Seja submisso o suficiente para aprender com o humilde sábio, o suficiente para aprender com o erudito. Seja rápido para aproveitar as experiências dos outros e permaneça alerta à voz da sabedoria, seja qual for a direção da qual ela venha. Assim como a abelha voa à procura de néctar onde as flores são mais encorpadas, você também deve procurar néctar espiritual, onde é mais provável ser encontrado, ou seja, entre os cristãos mais consagrados, mais piedosos e mais experientes. Todo homem tem uma contribuição a dar à sua vida se você souber recebê-la. Alguns homens o deixarão atônito com a capacidade de responder à sua pergunta, não expressa em palavras, e dizer o que se passa no seu coração. Nunca, porém, se apegue a nenhum homem como parasita. Não adote ninguém como guru. Com exceção dos escritores inspirados das Sagradas Escrituras, nenhum homem é digno de tal confiança. O mais dócil de todos os homens piedosos pode estar errado. Repito, nunca permita que alguém se torne indispensável para você. Somente Cristo é necessário. Sem Ele, somos completamente insignificantes. Sem Ele, não podemos viver e não ousamos morrer. Nossa necessidade dele é verdadeira e vital e durará até a eternidade. Essa necessidade profunda e desesperada é suprida por Cristo de modo tão completo que, quando temos Cristo, não necessitamos de mais ninguém. Podemos receber ajuda de nossos companheiros cristãos e eles de nós, mas nossa necessidade deles é relativa e fugaz. Não devemos permitir que ninguém se torne espiritualmente indispensável para nós, nem devemos nos afastar da rocha para construir uma casa sobre areia movediça. Há necessidade de profunda consagração, admito, e completo desligamento dos interesses do mundo para chegar a esse lugar de independência. Somente depois que nos tornamos completamente dependentes de Deus é que podemos caminhar sem nos apoiar em seres humanos. Há necessidade de muita oração e contemplação silenciosa para manter o bom equilíbrio que nos permitirá receber ajuda de nossos companheiros cristãos e, ao mesmo tempo, ser agradavelmente independente deles. Mas não devemos entrar em desespero, e isso não está além das possibilidades da graça. Nem mesmo para cristãos tão fracos quanto